Quando Deus se levanta para nos responder, algo maravilhoso tem que acontecer. Os passos de Deus faz a terra tremer. Ele abre prisões para livrar os seus. A terra não suporta o caminhar de Deus. Quando Deus se levanta, então é só glória. O inimigo perde e a vitória é nossa. Quando Deus se levanta, o milagre é certo. Prepara uma fonte até no deserto. Se Deus se levantou pra nos responder, então este lugar vai estremecer. Ele está em pé, eu vejo pela fé. É mistério no céu, o caminhar de Deus. Este lugar vai tremer, pois Deus está em pé para nos responder. Ele se levantou para nos dar vitória, para nos dar poder, então receba agora. Ouça os passos de Deus abalando a igreja. É só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Quando Deus se levanta e atende a igreja, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Quando Deus se levanta e atende a igreja, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Toda a enfermidade vai ter que sair, toda obra contrária Deus vai destruir. Toda a força do mal hoje vai ser queimada e não vai resistir. Quando Deus se levanta, faz tremer a terra, os seus passos fortes podemos ouvir. Ele se levantou, sinta a sua presença, Deus está aqui. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Quando Deus se levanta e atende a igreja, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Quando Deus se levanta e atende a igreja, é só vitória. Quando Deus se levanta, é só vitória, só vitória, só vitória. Deus está em pé para nos responder, é só vitória. Ele anda no céu e a terra estremece. Ele anda no céu e a igreja recebe. Deus se põe em pé quando a igreja ora, é só vitória. Ele anda no céu e a terra estremece. Ele anda no céu e a igreja recebe. Deus se põe em pé quando a igreja ora, é só vitória. Deus se põe em pé quando a igreja ora.